Papa Tango, Kilo Romeo, Alfa, na escuta do controle. Por gentileza, pode tentar uma ponte com aeronave Papa Tango Kilo Romeo Oscar? Sim. Pedir para informar? É, apenas para checar se ele está na escuta do controle. Ok. Papa Tango Kilo Romeo Oscar, tá 3294? Sou 2789, após o Serra Vitor 367, vou ir para o 366 para afinar a RNAV. Com a 367, autorizado a RNAV, via 366, a 2789. Ligou 1-1-66 na final, pista 1-0. Oi, 1-1-66, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Guarda. Aproximação RNAV, chame Torre de Salvador, 1-1-8, decimal 95. 295, muito obrigado. 295. 295. 2789, decimal tenha 25. 0006, altímetro permanece no 012, autorizado no final do procedimento RNAV. 2500, ajustado no 012, autorizado o procedimento 2789. 66, tráfego avistado, sem pouso, autorizado, pistão 10, vento 200 graus, 069. Eliver, pouso 90, gol 966. Santo Né 6143, acione a identificação, desça e mantenha a altitude de 4.000 pés, altímetro 9012. Não autorizado de vídeo necessário, se aporte retornando à proa de bom, o Oceano 6143. Bom, 6143. 6143, desça e mantenha 4.000 pés, altímetro 9012. Está autorizado desvio dentro da terminal. Você pode retornar na proa de Bonf. 4.000 pés, zona 012. Autoridade de Deus. Não vai ser possível lá, bom. Se for possível, logo a mais, vai ser possível 3.600. Gente, 6143, você pode para o controle ao término do desvio. O 9166, no solo aos 21, libera a direita, chame solo em 121, decimal 1. 211, o 9166. Gente, acessando a frequência livre, até a próxima, Golfo Vitor. Dois, Salvador, boa tarde, Delta 3894, sinal 10. Lado 4, dois contatos visual, tem pouso autorizado, pressão no zero, vento no 8, 0 graus, meia dúzia. Livre, pouso no zero, tá? 3894. Prode 8, 7, 1, 4, 3, 4, mais 5 milhas, vai estar definido. Após, autoriza a produção de arrasta 366 ou 367, bota pelota. Gente, está autorizado para o do 367, se tiver condições, deixa o NER 6143. Gente, vai a próxima garantia 1645, acione identificação, voa Bonf, para necessitar chegada Bonf, o ajuste Salvador 10112, desce para o nível 050. 050 na Bonf, 10012, Coronel 465. Um pouco à frente vai precisar fazer um desvio na esquerda na roda, pro 2190. Gente, o Coronel 645, reporte em desvio. Estabilizou, azul 2789. Azul 2789, torre 198, decimal 95. 2895, muito obrigado. Salvador, muito boa tarde, azul 2789, estabilizado na final. Azul 2789, continue a aproximação, agora na autorização de pouso. Guardando 2789. 789, contato visual, tem pouso autorizado, pistão 0, vento 970 graus com 79. Autorizado pouso azul 2789. Vento no solo 2789. Vento no solo 1970 graus com 7 nós, variando de 5 nós a 12 nós. Gente, 2789. Passando o vidro em dia de 10, você fica para o controle? Catango Vitor de Juliette, mantém sobre condições visuais, depois do Vera Cruz, reposta através de Farinha, para ingresso depois do Interlago, seu ajuste, Salvador no 012. Afirmativo, Vitor de Juliette, ajuste no 012. O Xander 61 no 43, visão no setor autorizado na Serra Vita 366. Xander 61 no 43, voo Serra Vita 367, desce para 4.000 pés, autorizado a RNAV da pista 1-0, ajuste na 0-2 e reposto estabilizado. Gente, mantém a prova do Serra Vita 367, para 4.000 pés, vai descer o porto, está estabilizado, Xander 61 no 43. Olha, eu vou 9993, boa tarde, tá, papá? O 9993, acione identificação, desce via chegada a Bonf para o nível 060, o ajuste 1012. Via Bonf para 060, 9012, para um pequeno desvio esquerda para o A200. 9993, sente desvio, reporte, certo desvio. Solo azul 161 no passa 3, informação de tráfego 12 horas, 8 milhas como oposto, mantém a 1.500 pés, um papo alfa 3.2, não irá ser feita sua aproximação. 161.43, possibilidade de voo 366? 161 no passa 3, voo serve 366, reposto estabilizado. 366 vai reportar 1.43. Patango Vitor de Juliette, tráfego 11 horas, 6 milhas, passa agora 4.000 pés, investida para 2.500 pés, um alfa 3.2.0, iniciando uma aproximação. Não, para a pista 1-0. 1645, por quantas milhas irá manter de vista? Já estamos retornando a proa agora de Boston. O nome é 45, desce para 4.000, 10, voa certo, 367. 3, torre 118, desse 195. A 2295, Oxander 1435. Sou 9993. O que você quiser? É 1-4-3, buenas. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua a aproximação, aguardando, 1-4-3. 591, no contato padrão da colagem, salve via, saída Coral, para nível 160. Subida Coral 60. Não, 96, por quantas milhas irá manter de vista? Mais 10 milhas, não vão na proa de bom. A gente ficou 9993, após desvio, voa bom. Seu mantido, 9993. Lima, Lima, Fox, prossiga. Acionamento da critério, chama o táxi. Paris, Vitorinha de Juliette, pode ser azul, visão com o campo. Ao campo, ao Xanel 143. Xanel 143, tem pouso autorizado, pistola 0, vento norte, 0 graus, 5 nós. Gente, livre pouso na pistola 0, Xanel 143. Perim de Juliette, para ingresso do circuito de tráfego, torre 118, decimal 953. Sua gentileza? Eu tô passando por Vitorinho de Juliette. Prossiga, Vitorinho de Juliette. Começou com o reservado, pessoal, com o campo. Vitorinho de Juliette, a prima do centro. Processo final da onda 7, reporte... através da Enrimar, o Vitorinho de Juliette. Lima, Lima, Fox, livre até a Papá, reporte para a ingressão da 7. Carro meu Rama Golf. 645, autorizado R nave da pista 190, o serviço 367, o ajuste no 012, reporte, passando o serviço 366. Reporte para 366, está autorizado R nave da 190 para 1645 da Gol. Aguarda. Vitorinho de Juliette, tem condições de evitar reduções em aproximação para 107? A fim de evitar esperas? Complexo 997, reporte terceira milha. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 6909, quero ver. 6909, boa tarde, ali mantém pista no zero. Autorizado a 6909, mantém pista no zero, 6909. 92591, fazer alguns desvios aqui à direita. Entra 2591, por quanto você dizerá nos desvios? Uns 20 mil, acho. 240. Entra 2591, livre desvios, reporte a plano coral. Vamos lá. Juliette tem pouso autorizado, opção 17, o vento 17 0 graus com meia dúzia nas. Autorizado, vista 17. 19, tem decolagem autorizada, pista 10, vento 17 0 graus com 11. 8-9. Livre decolagem, pista 1-0, azul, 6-9-9. Descendo para 2.500, chuva leve sobre o campo, 1.400. 7, vento 1-7, 0 graus com 8-9. Posto autorizado, vista de desvile. Posto certo 3-6-6, o ajuste 0-9-2. Correção, Serra Vitor 367, voo 9993. Voo Serra Vitor 367, voo desce para 4.000 pés. 367, descendo 4.012, voo 9993, reduza para 200 nós. 200, 9993. 9993, decolou 38, controle 120, decimal 8. 208, até mais. Estou de Salvador, azul 6909. Boa tarde. Azul 69119, contato padrão decolagem, sobe via saída da EL para o nível 320. Via da EL 320, o 6909. Vai passar o 366, o gol no 645. Gol no 645, torre 118, decimal 95. 895, boa. Balear, manter captura 17, reporta quando pronto, Lima, Lima Fox. Romeu, Romeu Golf, está autorizado a tarde, 70, intercessão, reposta para ingressão no site. Salvador, boa tarde, o 1645 da Gol está passando 366. 1645, muito boa tarde, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso, reposta Serra Vista 372. Preparar o 372. Via esquerda, azul 6909, proa 220, para evitar. Gente, gol 6909, por quantas milhas irá manter desisto? É o azul 6909, vai manter por umas 20 milhas essa proa. O azul 6909, sente desisto, reposta certa. Esperemos. Confirme pro 220. Agora abriu um pouco mais à esquerda pro 200, vai ter que manter por umas 20 milhas aproximadamente, ou um pouco mais. Sim, César 699. Tenente Lima, Lima Fox, mantenha a posição em guarda. 666, em Campo Salvador, opera visual com chuva leve sobre o campo. O ajuste no 092. Afirmativo, não pode dar 366 agora, 993. Tenente, está livre pouso, baixou e travou. Conforme chuva leve. Consegui compreender o que você... Confirme, por gentileza. Chove sobre o campo. Uma chuva leve, a pista encontra-se úmida, ainda não está molhada, não. Tenente, obrigado. Confirmando o vento para o 645, por favor. O vento é de 1,60 graus com 0,8 nós. Ele está variando entre meia dúzia e 11 nós. O vento gol no 645. É, isso é no 645. Gol no 645. Tem pouso autorizado, dentro no 70 graus com 89. Livre pouso no 645. Tudo isso, 95. 1895, 9993, obrigado. Lima, Lima, Fox. Tem livre decolagem em pista 107, vento 107, 0 graus com 79. Xanema 201, Lima, tem pista no zero. Prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. Ação, Lima, tem pista no zero, 9993, a Gol, na escuta? A sua escuta, prossiga. Continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, informo. Um Airbus 320 da Ucha alinhando para decolagem. Permaneceu 2 milhas do 372, o Nacional da 3. No 645, no solo 44, libera a direita, no 211. Direita, combustão, o Romeu Golf é Lima, mantém no 7. Lima Fox, controle 1208. Agora 1208, Lima, Lima Fox. Papá, Patango, papá, Lima, Lima Fox, decolou 1000 para relaxar. Papá, Lima, Lima Fox, mantendo sobre condições de idade, corredor axé, reporte, farol da barra. Botará no farol, Lima, Lima Fox. Mantenha a posição e aguarda. Romeu, Gol. Romeu, Gol. Oxalé 6201, decolou os 45, controle no 208. Controle 208, boa tarde, 6201. Boa. O 9993 tem pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus com 79. Livre, pouso, Gol 9993. Xanã 6201, no contato radar na decolagem, sobe via saída da EL para nível 360. Sobe via da EL, seu 360, 6201, alguma possibilidade de voar na frente de Leda? Santana 6201, não mantém a perfeita saída. Vai manter o perfil 6201. Azul 6919, controle. Não sei se quanto tinha. Azul 6919, supra nível 320. 320, azul 6919. Agora na proa de leda. É Romeu Romeu Golf, atenta a esteira de turbulência do Boeing, tem decolagem autorizada, pista 107, vento 107, 0 graus, 6219. Nave 3 no solo, 47. Libera a direita, chame só a linha 21, na decimal 1. 21-1, voo 9993, obrigado. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf. Decolou agora aos 47, controle 120, decimal 8. 1208, Romeu, Golf. Controle Salvador, Romeu, Romeu Golf, decolou, acionado, 01 no segundo. Papá Romeu, Romeu Golf, mantenha por do axé, 1000 pés, reposta farol da barra. Reposta da farol da barra, Romeu, Romeu Golf. Papá, anima, anima, foco, controle. Escuta, passando farol da barra, aqui, anima, anima, foco, confirme nível final. Eu tenho para Vera Cruz, passando agora em cima da barra. Lima, Lima, Fox, confirma o chamado para Fox. Escopiado, tem frequência livre na tráfego de conhecimento. Sinal do 591, aguarde. Azul 5191, no sul, mantém nível 120. Azul 6919, sul, mantém nível 280, chame centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. Chamamos 2-1-2835, obrigado pela coordenação, demais. 591, 8 milhas de proposição, coral, serviço a dar encerrado, chame controle e 0 na frequência 1201. 01, já, obrigado. Romeu, Romeu, Golfo, confirma estimado para pouso. Copiado 1957, atente tráfego mantendo o corredor caixa prego, 1.500 pés, em contato com o controle, sem frequência livre para a coordenação. Chame Centro Recife, 1251, alterna 128, decimal 35. 351, alterna 12835, Xenia 6201. Papatango, Lima, Zulu, Golfe, prossiga. Atente a tráfego agora 2 horas, um no Mirias, mantendo no meu pé, um Alfa Charlie 90, direcionando para Vera Cruz. Sim, mas o Lugo confirma o tipo de equipamento para eu ver. Nossa Golf Uniforme, manter sobre condições visuais do ajuste 10112, reporte 406 de Salvador. Lima Zulu Golf, confirme esse visual com tráfego. Lima Zulu Golf, o tráfego agora 12 horas, milhas, mantendo 9.000 pés, com rumo ao noroeste. Controle de Salvador, gol 9094. Boa tarde. Voo 9094, acione identificação, voo a Mari, para que você está chegando a Mari, o ajuste é 9012. Desce para o nível 050. Para o 050, 1.002, solicita a proa de estável ou Sierra Vitor 366, pedindo informações na posição baixa. Voo 9094, voo Terra 366. Ajuste no 092, desce para 4000 pés. Para 4000, direto Sierra Vitor 366, obrigado. Voo 9094, devido ao desvio, solicito o voo aprodo Sierra Vitor 368. Este voo 9094, voo Sierra Vitor Papá, Lima, Lima, Foto, Brasil. Boa, é, depois de Veracruz, cruzar Minas, a gente para no centro, para o cenário de Brasil, vai com 0 meia bola. Papá, Papá, Lima, Lima, Foto, a 0157, mantém a cor do Veracruz, reposta através de Paris, o ajuste no 012, confirma o PLB. Matheus, está com 0 meia bola, 0157 no Veracruz, reposta na Paris, sobre 12, Lima, Lima, Foto. Confirma o PLB? 0,62. Lima Zulu Golf, repórter Azul Vitor com Campo. Anima Fox, reduza para 1960, nós. Reduzindo para 1960. Está autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-7, 0 graus com 7 nós. Golf uniforme, aeronave, piloto homologado para IFR. Seu golf uniforme, deixa para o nível 050. É, plano BFR cancelado, modificado 2003, desce para o nível 050, voa a mão, parece que está chegando a mão. Amanhã, mas o Lugo, se torre 118, decimal 95. Como não Alfa Charlie Mike, prossiga. Tudo até papá, reposte para ingresso na 7. Charlie Mike. Lima do Lugo, prossegue final da 7, agora na autorização de pouso. Papá Juliette, papá, prossiga. Perfeição, reposte para ingresso na 7. Meu Golf, manter sob condições visuais, reporte Paris para ingresso por dois interlagos, ajuste no 0 no 2. No 0 no 2, para o Paris, para interlagos, para o 9094, desce para 4 mil pés, autorizado RNAV da pista no 0, reporte serviço 366. Desce para 4 mil, autorizado RNAV, refeitoral 366, para o 9094. Romeu Golf, mantenha no meu pé, sob condições de zoeira, reposte Paris. Porta na Paris, capitão na 015. Lima Lima Fox, passou Paris para a Rotterdam. Lima Lima Fox, reporte, se asa, visual com campo. Passar. Não tem restrição de velocidade, 160 para o Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, formação de tráfego agora, 1 hora, 6 milhas, mantendo no meu pé. Número 1 na aproximação da pista 97, com o Charlie 402. Papá, papá, Alfa Charlie Mike, na escuta da torre. 4206, contato para a decolagem, sobe via Cida Fuca para nível 350. Cida Fuca 350, no 4206. Romeu Golf, confirma o PLB. aqui, me escuta? Lima Lima Fox, torre 118 decimal 9, 5. Lima Lima Fox, na certa visual. Lima Lima Fox, prossegue final da ala 7, aguarda a autorização de pouso. Segue final da 7, aguardando Lima Lima Fox. Pode papar ali, mantenha na 7, prepara para o decolagem imediato assim que autorizado. Lima Zulu Golf no solo 07, autorizado, liberada papá, acessando a frequência livre. Lima Fox, reporta outra vez da RMAR, está previsto espera, ok? Mas tinha prioridade, eu pouso, então vai reportar na RMAR, Lima, Lima Fox. Gente. Decolagem, o vento no 70 graus com 7 nós. Papá de leve, papá. Lima Lima Fox, só para informação, a espera seria para o tráfego na aproximação na 10, não para o tráfego para pouso, ok? Se não tiver aproximação, aguardando o sinal livre. Bateu, Lima Lima Fox. Gente azul 4206, é porte plano, posição jump. Jump. O 9094 passou 3VM. Para o controle? O 9094. O 9094, torre 118, decimal 95. Torre 295, criança. O Capitão Golf Uniforme, desce para 4.000 pés, ajuste 1012, voa a posição Duna. Duna 4012, com o Uniforme. Com o seu pouso. Assistente, o 9094. Lima Lima Fox, tem pouso autorizado, pistão no 7, vento no 7, 0 graus, com 7 nós. Livre pouso no 7, Lima Lima Fox. Papá Juliette, papá, decolou 09, controle 120, decimal 8. Decolado ao 09, 120, decimal 8, papá Juliette, papá. Romeu, Romeu, Golfo, reporte em casa, oficial, papá. Controle Salvador, muito boa tarde ao Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, decolado na sua escuta. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, mantém o do Axel no meu pé, é posto farol da barra. Gente, vai ingressar no corredor do Axé, um no meu pé, é posto lá no farol da barra, o Papá Juliette, Papá. Romeu, Romeu, Golf, torre 118, decimal 95. 18,95 graus. 0,970 graus, com 79. Horizonte, pouso, 0,904. Torre, o Romeu, Romeu, Golf, está na proa da rotatória, visual com 1. Romeu, Romeu, Golf, pro 7, final. Dá 1,7, aposta no através da RMA. Cortar através da RMA, o Romeu, Romeu, Golf. Pega a RMA, o Romeu, Romeu Golf. Senta. Por favor, espera dar um check, o Papa pode ser mais. Para o meu Golf, tem pouso autorizado, pistão no 7, vento no 7, 0 graus com 7 nós. Para o Golf, livre pouso no 7. Alfa Charlie Mike, prossegue até a Papá. Ficou 0, mantenha a posição e aguarda. Porra, meu Golf, confirme pátio? Aeroçá, senhora, pátio 5. Tenta. Alfa Charlie Mike, mantenha a posição e aguarda. A aeronave está pousada na curta final, vai ingressar na Papá, ok? É, mas nessa posição que eu estou aqui agora não dá pra ele entrar não, vai ter que passar porque eu já passei da aeroplaga. Gente, então só prossegue até a Papá, mantenha na interseção e aguarda para ingresso no site. Ah, sim, Matheus, guardando o ponto zero da Montec, o Alfa Chama. 9-4 no solo, Alzuna 2, libera direito, 1-2-1-1. 1-2-1-1, boa tarde. 4206, chame C3 Recife, 125, 45, alterna 126, 85. 2685, azul 4206, obrigado, vamos lá. O meu Golf no solo aos 1-3, aguarda para ingresso na Papá. Alfa Charlie Mike, autorizado a alinhar e manter o 1-7. Alinhar e manter o 1-7, o Papa, Alfa Charlie. Irmão. Eu vou autorizar o ingresso na Papá, estacionar a frequência livre.